4, posição 12 horas, 18 milhas, mesmo rumo, cruzando 140 em subida para o 210 em Alfa Tango 72. Sente, curvando à direita para o 080, azul 4206. Controle, o Kilo Papa Mike arremeteu, está acendendo para 2.000 pés e aguardará nova decisão para um novo procedimento. Papa Romeu, Kilo Papa Mike. Suba para, mantenha para até 2.000 pés, aguarde vetores para iniciar um novo procedimento. Mantendo para até 2.000 pés, aguardando vetores para um novo procedimento, Kilo Papa Mike. Usado, leva a beleza, senhor. Ali mantendo o 0, 64. 2, solicita nível 170. Controle, boa noite, 5, boa noite. Azul 2712, autorizado voar direto Alfa Romeo 263. 363, corrigindo. Solicita manter a prova do VR Aracaju, nós temos certificado R9 nesse equipamento. E solicita a sessão nível 1970, 2712 azul. Gente, autorizado a prova do VR azul 2712, suba e mantenha o nível 1970. Prova do VR autorizado 1970, 2712. Controle, só andou, boa noite, 1970, 7 Gol 1705, acione identificação, via de chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. Via bom, 1063, 1073. Nível lá tem 2.000, quilo Papa Mike. Papa Romeu, quilo Papa Mike, curva esquerda na proa 360. Curva esquerda, proa 360, quilo Papa Mike. Posição Alefa, após direto, posição Obiló, após direto. Controle 120, decimal 8, torre 1895, código transponder 5153. Confirmar o pátio que se encontra. Abaetel, Vitor Charles Etel, para acionamento do táxi de embalagem, a torre 295.003, ajuste. Charles Etel, autorizado a acionar, chama o táxi. Torre Salvador, Engenheiro 6, 259.090, ponto de embalagem. Autorizado, né? Mantém 6259. Ali mantém na 1-0, 6259. Azul 2715, deixa para 2.000 pés, autorizado. ILS, X-Way da pista 1-0, reposto estabilizado. O ajuste permanece 1-0, 1-3. Gente, descendo para 2.000, reportará estabilizado na ILS da 1-0, 2-7. Chega com os 2.000, controle 208. 08, boa senhora. Controle, bom, agora no 645, decola a nossa escuta. Voo 1645, contato radar na decolagem e a saída da EL, suba para o nível de voo 360. Sobre para o 360, pode entrar da EL da presente, senhora? Qual é o perfil da saída do gol 1645? Até o perfil. 121, autonomia de 3 horas e 40, alternado para 5. A 201, táxi autorizado, via pátio 1, táxi Índia, ponto de espera 2895.003, ajuste. Pátio 1, Índia, ponto de espera, a gente chama 1895, obrigado, senhor, boa noite, chama. Azul 4206, tráfego superado, reassuma navegação na proa de Aracaju e chame o centro na frequência 125.45, alterna 1685. Aracaju na proa 2545, boa noite. 259, vento no 50, da 629, desligou lá. Divide decolagem, vamos ver a 6259. Romeu Kilo Papa Mike, curva à esquerda, proa 270. Curva à esquerda, proa 270, Kilo Papa Mike. Torno 705, reduz a velocidade para 2209. 220, reduz a velocidade. Pronto, telefonagem. 6201, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6201. Mano 6201, autorizado alinhar e manter o lugar. Autorizado alinhar e manter a sessão 6201. 360, Nadael, Xener 6259, solicito Varleda, o ótimo. Mantenha o perfil da saída, Xener 6259. Certeza, mantenha o perfil da saída, Xener 6259. Estabilizado, 2715. Azul 2715, completo final do procedimento ILS X-Ray, chama a torre em 1.8.95. Agora com a torre, 1895, grato para nós. Deixar o hotel autorizado, tá? Chama para ingresso. Não entendi, confirma? Quem sente? Torre Salvador, boa noite, azul 2715. Sua 120, decimal 80. Torre operando na frequência 118, decimal 95. Solo e tráfego 121, decimal 10. Atenção, taxiway Alfa, interditada entre taxiway Juliet e taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 122, decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Quebec. Salvador International Airport, information Quebec 1956, wind 160 degrees, 05 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1013, transition level 050, temperature 27 degrees, runway is wet, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Contact tower on 118.95. Ground control and clearance 121.10. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet and taxiway India. Aircraft coming to military apron. contact with Salvador operation 122.5. Flock of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information playback. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Quebec. 1956. Zulu. Vento Runo. 60 graus. 05 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 17. 00. 10. Ajuste de altímetro. 10. 13. Nível de transição. 0. 50. Temperatura. 27 graus. Pista molhada. Procedimento ILS. X-ray. Para pista. 10. Pista em uso. 10. Rádio Farol. Salvador. Inoperante. Controle Salvador. 120. Decimal. 80. Torre operando na frequência. 118. Decimal. 95. Solo. E tráfego. 121. Decimal. 10. Atenção. Taxiway. Alfa. Interditada. Entre. Taxiway. Juliet. E taxiway. Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar. Contactar operações Salvador. 122. Decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação. Quebec. Até autorizado para o 7, já estou no quadro da segurança. Solo 5, solo aos 3, meia direito, 211 no solo. Direito, 211 no azul, 27 no 5. 3.013, vou no 305. Solo 5, boa noite, Alfa Kilo, Pate 3, 3 Romeu, a posição. Alfa Kilo, Pate 3, 3 Romeu. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, para interceptar o curso do localizador. Curva à esquerda pro 140, reporte estabilizado. Curva à esquerda, 140, reporte estabilizado pelo Papa Mike. Controle, muito boa noite, Patango Vitor, Charlie Hotel. Patango Vitor, Charlie Hotel, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 100. Via Arbor para 100, Vitor, Charlie Hotel. Roma 705, reduz a velocidade para 1809. É do vento, 705. Chame R6259, chame Recife no 251, alterna no 3325. 251 no 3325, Recife, chame 6259. Modificação para 4 Romeu agora, modificação. Modificação para 4 Romeu agora, 2775. Bono 705, inicie redução para aproximação. Já está reduzindo, Bono 705. Autorizada descida para 2.000 pés, Bono 705. 2.000, está livre o ILS? Livre o ILS, reporte estabilizado, Bono 705. 705. Com meio quilo Papa Mike, complete o procedimento, chame a torre em 1.18, decimal 9. 1.895, quilo Papa Mike. Bono 705, curva direita pro 195. Direita 1, confirme, não, pro? 195, forma o traço da sua frente com um grau de speed de 100. Sim, direita 195, Bono 705. Quebec para Cuiabá, tá Francota. Paral no 4, autorizado Cuiabá, via Upas, aluno 7 até Formosa, pós direto Bravo, Sierra Índia, pós Upper Whisky 1-0, nível 380. Decola da pista no 0, curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle 12080, transponda 5147. Bono 705, curva esquerda pro 080, aposta estabilizada. Esquerda 80, 705. Mais. Chanel 6201, eu chame Recife, 1251, alterna 1-3325. 1251, alterna 1-3325, a Chanel 201. 1251, 1-3325. Livre, chama o taque. Flash com curva esquerda pro 060. Para remetido, quilo Papa Mike, acelerando para 2.000 pés. Afirmativo, Papa Mike, transfere o controle 120.8. 120.8, quilo Papa Mike. Controle, o quilo Papa Mike arremeteu, está acendendo para 2.000 pés no prolongamento da pista, 1-0, o quilo Papa Mike. Papa Romeu, quilo Papa Mike, mantém a proa 2.000 pés, após 2.000 pés, aguarde vetores. Proa 2.000 pés, aguardando após 2.000 vetores, quilo Papa Mike. Estabilizado, 705. Bono 705, complete final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 1-8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Controle Victor Charlie Hotel, está atingindo a posição Arbor, poderia acender para uma centena. Autorizado, suba para o nível 100, Victor Charlie Hotel. Eu tenho certeza que o taxi já voou a conquista da presente, senhorita. Aguarde coordenação, Victor Charlie Hotel. Pronto, por enquanto vai para o Prode Alefa, aguardando a coordenação. Charlie Hotel, confirme transporte de enfermo? Não, é transporte de órgãos vitais, que são drones. Sim, Vitor Charlie Hotel. Papa Mike estabilizado em 2000 pés. Papa Romeu, quilo Papa Mike, curve à esquerda na proa 360. Curva à esquerda, proa 360, quilo Papa Mike. Patango, Vitor Charlie Hotel, autorizado proa de Vitória da Conquista. Proa de Conquista, muito grato, Vitor Charlie Hotel. Salvador, 5 direita, 121, décima 1. 121, obrigado, boa noite. Plano nível 360. Decola da pistona 0, curva direita, saída da El, Lida, Irume. Transponder 5154, controle 120, décima 8. 360 Galeão, decola da 10, por direita, da El, Lida, Irume, 5154208 e a rota conforme, Irume, UP 9857, Mosbu e chegada no Galeão. 5154, responda, correto, posição 3, chamo pronto, pushback acionamento. Marado. Paulo, Salvador, boa noite, plano 705, Livrão. Plano 705, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 705. Romeu, quilo Papa Mike, curva esquerda, proa 280. Curva esquerda, proa 280, quilo Papa Mike. Jogou 099. Informação é Quebec, o destino é Confins, está sentido horário, saída prevista. Uno 099, saída Arbor, Transfalhão. Pronto, 4. Copia. Uno 099, autorizado Confins, via Upper Zulu 21, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, transição alerta. Transponde 5163, controle 120, décima 8. Autorizado nível 360, conforme o plano, a superior Zulu 21, decolada 10, no perfil da Arbor Elefa, com a primeira curva direita 5163, 128 com controle, a posição posição número 7, 1099. Correto, posição 7 é pronto. Chamará. Alfa Romeo Kilo Papa Mike, curva esquerda pro A260. Curva esquerda pro A260. Pessoas a bordo. Ed Guarão, 4 para o táxi, chama a torre 1895-1003, ajuste. Guará. Guará 1-4, Libre Taxi, ajuste 1013, chame para ingresso no, na 1-0. Curva esquerda pro A220, pela Papamarca. Romeu, filho Papa Mike, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 1-4-0. Reporte estabilizado. Curva esquerda para o 1-4-0, reportada estabilizada, filho Papa Mike. Tango Vitor Charlie Hotel, 160 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100 para serviço de informação e alerta, chame Recife em 1288, alterna 1353. 1288353, muito obrigado por isso. Salvador, uma boa noite, Azul 2781, autorizado, Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10, curva direita, saída árvore, transmissão Elefa, pós direto Opiló, após direto. Controle 120.8, transponder 5144. Controle, o Kilo Papa Mike estabilizado, eu fui ele. Kilo Papa Mike, confirme intenções. Agora, eleva. Após direto, Opiló, eu posso ter certeza. Controle 208, transponder 5144. Correto, pode 3 champrantos, azul. Guará, livre decolagem, vento 1 no 30 graus, 8 nós. Torre Salvador, aquilo Papa Mike está full LS. E a intenção não é remetida no ar para o novo procedimento, aquilo Papa Mike. Gente, Papa Mike, reporte para remetida. Reporte para remetida, aquilo Papa Mike. Ano 4 ao 57, 120, decimal 8. Ano 4, 0, decimal 8, grato. Salvador, Guará 10. Para 1-4, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 380. Net, tá, via Arbor para o 380, Guará 1-4. Sendo arremetido aqui no Papa Mike. Papa Mike em frente 2000, controle 120.8. Em frente 2000, controle 120.8 aqui no Papa Mike. Controle Salvador, o Kilo Papa Mike arremeteu no prolongamento da 1-0, está acendendo para 2000 para um novo procedimento. Romeu, Kilo Papa Mike, mantenha pro até 2000 pés, aguarde vetores para um novo procedimento. Mantendo pro até 2000 pés, aguardando orientações para um novo procedimento, Kilo Papa Mike. Controle, o Kilo Papa Mike estabilizado em 2000 pés. Kilo Papa Mike, curva esquerda na Pro 360. Curva esquerda Pro 360, Kilo Papa Mike. No 866, aciona a identificação, guia chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Salvador, é o azul 2781 ou não? Como que está coordenando a decolagem da presente posição devido à problema técnica, não é? Vira aí, né? Confirma, azul 2781. Azul 2781 não, como que está acionamento na posição, a parte 3, devido à problema técnica, não é? Gente, a critério chama para o pushback. Depois vocês vão puxar. Proa 270. Curva esquerda, proa 270, Kilo Papa Mike. Para 1-4, chame Recife em 1288, alternando 353. Para 1-4, chame Recife em 1288, alternando 353. Autorizado, chama ataque. Solo está 3197, nosso cara manda para acionar. Autorizado, chama ataque. Chama. Cidade para 2509. 2509, Papa Romeu, quilo Papa Mike, curva esquerda pro 250. Curva esquerda 250, quilo Papa Mike. Alô, boa noite, voo 1705, gente da Romeu, autorização Galeão. Voo 1705, autorizado Galeão, via rota do plano, nível 360. Via cola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Controle 120.8, transponda 5165. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da 10, da El, Leda, Irume. Controle 208 e o transponder 5165, voo no 705. Procedimento correto, voo no 705, posição 2, Champrano. 3197, tem 1951 no aguardo, 4 horas alternando Campinas. Tá 3197, táxi à direita, vem Índia, ponto de parada, torre 1895.013, ajuste. Ajuste 0013, gente, tá 3197, boa noite. Curva esquerda, 200, que é o Papa Mike. O meu quilo, Papa Mike, para interceptar o curso localizador esquerda com 145, reporte estabilizado. Está autorizado o final do procedimento. 145, curva esquerda, reporte estabilizado, autorizado o procedimento. Quilo, Papa Mike. Kilo Papa Mike estabilizado no ILS. Completa a final, chama em torre 118, decimal 95. Completa a final, chama na torre 1895, curado, Kilo Papa Mike. 1866, deixa para 2, meu pai, está autorizado a final do procedimento ILS, que você está no zero, reporte estabilizado. Batalha estabilizado, 210, 1895. 3197. Azul 271, com PAB de 4 a 5, autonomia de 3 horas e 20, alternando o salvador. 3781, ataque autorizado, parte 341 em Índia, ponto de espera 1895.013, ajuste. 3781, ponto de espera 3781, azul 2785, como ele tem. Esse é o novo procedimento. Gente, Kilo Papa Mike, reporte para remetida. Reporte para remetida, Kilo Papa Mike. 3197 ao 02 120.8. 3018, você está 3197, boa. Então 3197, contato radar da Golaço, suponendo 360 na esfera da El, transição Irum. Negativo 360 da El Irum, pode para Irum da presente? Portão 7 autorizado, chama para o táxi, voo no 099. Claro, Papa Mike, arremeteu em frente, chamando o controle em 1208. Mantendo em frente para 2000, chamando o controle em 208, Papa Mike. Salvador, uma boa noite, é o azul 27, 81, aguarde instruções. Será autorizado assim que possível. DLS, avistando a cabeceira no zero, gol no 866. Entra agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, 866. Controle, aquilo para o Mike arremeteu, está acendendo para 2000 para o não procedimento. Foi para 2000 pés, ela atendi 2000 pés, foi com o Pro-Norte. Só atendi 2000 pés, com a esquerda Pro-Norte, aquilo para o Mike. Livre pouso, não na zero, gol no 8, Nenê. Atingiu 2000, vira para Bamarque, curva esquerda para o norte. Azul Lima tem a voz boa na cor. Azul não tem a voz boa. Azul 27. Papa Romeu, quilo Papa Mike, curva esquerda, proa 280, limite, voa nessa proa por 1-2 milhas. No caso, fale comunicações após 1-2 milhas, voa proa de duna e completa a prova do procedimento. Pode confirmar, proa 280? Esquerda, proa 280, limite, voa nessa proa por 1-2 milhas. 280, proa, limite, 1-2 milhas. 1-8, né? Bono 099, autorizado, táxi, Spot 1 Ninja, posso disparar 295-1014, ajuste. Alfa Salvador, boa noite, 1866, reporte, Alfa. 1866, Alfa, reportante do Juliette. Alfa, reportante, Juliette. Boa noite, 66, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, boa noite, 66. A 3197, chamador centro Recife. 125-1, alterne 133-25. Tá, 3197, quem é? Boa noite. 208, azul 27, não. Boa noite, Salvador. Muito boa noite. Eu vou no 099, eu vou à espera da 10. Pronto. Gente, ali mandei pista 10, 1099. Ali mandei 10, 099. Do 2781, perfil da Arbor. Azul 2781, contato radar na decolagem. Tudo para o nível de voo 160 na saída Arbor, transmissão elétrica. 160 na perfil da saída Arbor, elétrica. Azul 2781. O gol no 099, nós estamos distante, a TR está no meio do perfil de saída. Já será liberado. Volta livre, decolar pista 10, 130 com meia dúzia, mantém por hotel 40 e aposta no controle.